Está escrito no livro de João, capítulo 1, a partir do versículo 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quem? Eu. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, que é e que há de vir. O Todo-Poderoso. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eis aí vos deu autoridade para pisar sobre as serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Em nome de Jesus, sobre a palavra do Senhor que diz que o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras de Satanás, eu desfaço agora no nome de Jesus toda obra maligna contra a tua vida. Eu amarro agora em nome de Jesus todo principado e potestade. Em nome de Jesus Cristo, seja livre do cativeiro. Em nome de Jesus Cristo, caia por terra todo mal.